fazer a concessão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir. A gente tem que tossir, pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Pare, pela mulher carpinteira pra nos louvar e cuspir, pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir.